¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Le vostre tombe. Oh, Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. We'll be right back. la città dei morti viventi, dove le porte dell'inferno si sono spalancate. Right. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Anything you'd like to say in conclusion? These evil people have just got to be stopped.